Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Capítulo 10. Os anjos e os sete trovões. João e o livrinho. E então, outro anjo forte que descia do céu, envolto numa nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto como o sol e as pernas como colunas de fogo. Tendo na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os sete trovões as suas próprias vozes. Bem, então vamos analisar o capítulo 10. Antes, porém, eu volto à sexta trombeta para chamar a atenção de todos para este fato. Vocês sabem, Jesus manda sempre missionários à terra, mas não depende de nenhum deles. Se um falha, aparece outro. Se um morre, outro surge. O planeta não pode depender do bom humor ou do mau humor de quem quer que seja. Imagine. Sexta trombeta. Vou falar sobre o Hermes Trismegisto daqui a pouco. Trismegisto. O sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. Capítulo 9, a partir do versículo 13. A qual dizia ao sexto anjo: o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Já disse a vocês que a partir daqui começa a contagem regressiva, até chegar-se lá adiante, no capítulo 16, versículo 16 e seguinte. Fica claro aqui, e João Evangelista demonstra que há também um templo no céu. Aliás, não há somente um templo no céu. Há vários templos no céu. Quem lê os livros espirituais, tipo o nosso lar, é que lá existe um templo e não sei mais onde, outro templo. Portanto, a humanidade de baixo copia a humanidade de cima. Por isso que devemos trabalhar por unir a humanidade de baixo à humanidade de cima. Aí entra o Hermes Trismegisto. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Se nós não entendermos isto, poucos de nós restarão seres humanos. O irmão Zaru nunca disse uma palavra vã no campo da espiritualidade. E quando falou que o segredo do governo dos povos, neste fim de ciclo apocalíptico e no início de outro, está em unir a humanidade de baixo à humanidade de cima, eu tenho insistido nisso. E quero que vocês, jovens da LBV, de todas as idades, aprendam bem o significado da abrangência do templo da boa vontade, é porque é realmente uma coisa para valer. Voltei atrás para lembrar isso. A epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 5, mas também do versículo 1 até o 5, até o 6, se quiserem, porque ali está escrito o seguinte: a antiga aliança era o símbolo transitório da nova, superior e eterna, da qual o Cristo é o mediador. Ora, diz o apóstolo dos gentios, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer assim dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Veja que esse sumo sacerdote está sentado à mão direita de Deus, junto do trono, e lá há um altar. Se há um altar, há um templo. Os judeus acreditavam que existia um templo no céu. Há muitas outras citações, não somente na Bíblia Sagrada, mas nos livros que tratam desse entendimento. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Quer dizer, palidamente. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ora, esse modelo é um modelo divino. Vejam bem que ensinou o irmão Zarur a nós, quando Jesus diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Referia-se a que verdade? Dos homens? De Deus. O sacrifício do Cristo é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, aqui Hebreus capítulo 9, versículo 23, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. E vai por aí. Eu fiz diversas anotações hoje, e vamos ver aqui: Apocalipse de Jesus, segundo São João.